A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito, as ministrações sobre santidade bíblica, inspirada num livro chamado Santidade, em inglês é só santidade, mas aqui na tradução para o português veio como santidade já com o versículo, né? De Hebreus 12, 11, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse livro é de John Charles Ryle, tá bem? Foi escrito no século XIX. Ele foi um homem tremendamente usado por Deus e trabalhou por quase 40 anos como ministro do Evangelho, até ser indicado como primeiro bispo de Liverpool, na Inglaterra, em 1880. Então, estamos falando do século XIX, mas é um texto absolutamente fantástico e por isso estou compartilhando com você. Nesse momento, hoje eu não vou ficar passando os dados do WhatsApp, do blog, nem as quantidades de pessoas, embora a última, só para você se alegrar com isso, nós tivemos da última para a penúltima o dobro de acessos ou de escutas. Claro que a pessoa pode escutar até um pedaço, pode não escutar todo, mas aí a gente não tem como controlar. O dobro. E o dobro de retornos também. Então, isso tem me deixado muito feliz, muito embora eu não me iluda com número. Por quê, pastor? O senhor não se ilude com números? Porque não em relação ao livro da Bíblia, né? Mas em relação à quantidade de pessoas. Porque Jesus ensinou que a semente lançada, semente da palavra de Deus lançada, em 3/4 das vezes, ela não alcança o seu objetivo. Ou a pessoa ouve, logo o diabo rouba, ou a pessoa ouve, o seu coração fica endurecido, não tem profundidade suficiente para acolher a palavra, ou ela ouve e até concorda, se interessa, se anima um certo tempo, mas depois os interesses do mundo acabam sufocando esse apreço, e somente 1/4 é que, de fato, pode ser considerado como terra fértil. Então, por isso eu nunca me iludi com o número, sempre tive pronto a trabalhar com discipulado, e quem trabalha com discipulado sabe que nós temos que trabalhar, iniciar e desenvolver toda uma jornada a partir de poucos, sabendo que esses poucos, dentre eles ainda, 3/4 não vão acabar multiplicando, só que 1/4 que assimila de verdade, diz o próprio texto na parábola do semeador, multiplica 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, tá bem? Então, nos alegramos muito que aumente o número de pessoas, porque aí também a possibilidade desse 1/4 aumenta e a possibilidade de multiplicadores também aumenta. Mas não ilude, tá bem? Nós não nos iludimos. Nós torcemos para que um número cada vez maior ouça, e desse número maior, o Senhor retire aqueles que são chamados de terra fértil. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, irmãs, hoje é o dia de trabalhar o preço. Depois de falar sobre batalha espiritual, o bom combate da fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé que me estava proposta, eu nem trabalhei todo o versículo, fiquei como autor no combati o bom combate. Agora eu quero falar sobre o preço. É o quinto capítulo do livro, o preço para nós alcançarmos a santidade bíblica, o preço para alcançar a santidade, para viver santidade, para caminhar em direção à plenitude daquilo que Deus espera de nós. De partida, nós citamos o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Então, isso é bom até para todas as áreas, né? Temos que fazer o planejamento. Quando fazemos o planejamento para qualquer área da nossa vida, a chance da construção dessa torre é certeira ou quase certeira. Pode ter um escapezinho aqui ou acolá, mas você vai alcançar os seus objetivos. Agora, quando não, e eu já tive as duas possibilidades, graças a Deus, em mais de 90% do tempo, sendo avaliado metodicamente e me avaliando metodicamente, também com a esposa, em mais de 90% do tempo, pude calcular as despesas de construir essa torre chamada Santidade Bíblica, e o Senhor tem nos dado êxito. E nos momentos de 1 a 10% em que isso não ocorreu, é terrível, terrível. Acaba indo tudo por água abaixo nessa sua construção, vamos dizer assim. Tá bom? Então, tendo esse testemunho, eu repito para você Lucas 14: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? É preciso entender o custo de ser um cristão verdadeiro. Irmãos, nós não estamos, em primeiro lugar, desconsiderando aqui, junto com o bispo inglês, não estamos desconsiderando quanto custa ser um cristão verdadeiro. Somente ser um cristão verdadeiro sem a abrangência toda da santidade bíblica. Também não estamos desconsiderando o quanto custa salvar uma alma cristã. Esse é um outro tema. É um tema da evangelização. Tá bem? Isso vai ser uma consequência de quem paga o preço, mas é uma outra matéria. Quanto custa para salvar uma alma, para levar uma pessoa a confessar a Jesus como Senhor e Salvador, o preço, a pessoa entender o preço que foi pago pela redenção, que não foi nada menos, nada mais do que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, diz o texto da Bíblia, porque nós fomos comprados por preço, através de Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu por resgate de todos. 1 Coríntios 6, 20, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então, esse é um outro preço: o de ser cristão, o de levar pessoas a Jesus Cristo. Tem um outro objetivo, esse é ruim, que é o de querer parecer cristão, manter uma aparência de cristão. Também há um preço. A pessoa tem que ficar a vida inteira, ou o tempo todo, quase todo o tempo, até que ou ela canse ou as outras pessoas acabem percebendo que tudo era uma grande farsa, ela tem que ficar vivendo um teatro, né? Um disfarce, assumir uma personagem que de fato ela não é. Isso também custa. Mas nós estamos falando de alcançar a santidade, tá bem? Levantamos aqui três elementos. Ser cristão é um preço. Levar pessoas a Cristo é outro preço. A pessoa querer enganar todo mundo, fazendo de conta que é cristão, é outro preço. E inclui outras características. Mas nós estamos nos propondo a compartilhar com você a busca da santidade bíblica. Alcançar a santidade bíblica. Então, antes de mais nada, isso lhe custará a sua justiça própria. Aqui já arrebenta com qualquer tipo de possibilidade de orgulho. Em primeiro lugar, é isso. Antes de mais nada, alcançar a santidade bíblica implica em que isso nos custará abandonar a justiça própria. Nós teremos que nos desfazer de todo orgulho, de todos os pensamentos altivos, de toda presunção acerca da própria bondade e assim por diante. Nós teremos que nos dispor a desistir de toda a confiança na nossa própria moralidade. Sabe aquelas coisas que você já conseguiu alcançar, assim como no campo da moral? Você tem que abandonar sua confiança com relação à salvação e à santidade, fundamentado na própria, moral, no próprio avanço da sua moralidade. Os cristãos, incorrem muito nessa questão. Buscam fugir de uma moralidade pecaminosa e depois se vangloriam de estar. Nós somos tentados a nos vangloriar de estar vivendo num campo de moral diferenciada das outras pessoas. Você tem que abandonar isso agora. Porque a santidade bíblica exige de nós que nós não tenhamos confiança na justiça própria. Você tem que abandonar essa busca pela respeitabilidade. Ah, as pessoas vão me respeitar, vão respeitar minha vida, vão respeitar meu ministério. Então, para alcançar a santidade bíblica, você tem que abandonar. E nós sabemos, com os psicoterapeutas e a psicanálise também, como isso é caro. Porque a vida de todo ser humano, durante toda a sua vida, passa por elementos que dizem respeito à autoafirmação, ou seja, buscar o respeito dos outros, a consideração dos outros, o que os outros vão pensar de mim, que eles vão achar de mim. O respeito que eles vão ter por mim ou não vão ter. Você tem que abandonar a autoconfiança na moralidade, a autoconfiança na responsabilidade, na respeitabilidade, perdão, a autoconfiança no número de orações que você faz. Olha aí a questão do número que eu citei na abertura, né? Para não ser a busca de uma justiça própria. Ah, então estamos tendo mais acessos, o trabalho é abençoado? Não necessariamente, irmão. Muito mais acessos tem aí celebridades que fazem uma declaração, às vezes, efêmera, e tem muito mais procura. Então isso não significa a priori. Nós temos que abandonar essa ideia de que, pelo número de orações que fazemos, o quanto nós oramos, então nós estamos a caminho da santidade. Não necessariamente. abandonar a ilusão de que pelo quanto você leu da Bíblia, ou lê da Bíblia, eu já li a Bíblia inteira 10 vezes, ou 20 vezes, ou 30 vezes, e eu leio a Bíblia diariamente durante tantas horas, ou durante tantos minutos. Você tem que abandonar. A santidade bíblica exige que você desista de toda autoconfiança, ou seja, abandone a sua ilusão de justiça própria, de que você mesmo está alcançando a santidade pelas suas forças, pelos seus méritos, pelas suas orações, pela sua leitura bíblica, pela sua frequência à igreja. Ah, eu frequento a igreja permanentemente, a Bíblia me manda frequentar, e eu frequento todos os dias ou todos os cultos. Irmão, não estou dizendo que é para você não frequentar, porque a Bíblia diz mesmo que nós erramos, muitos erram se não, ao não frequentar. A Bíblia está lá em Hebreus, mas isso não pode virar uma justiça própria, uma justificação própria. Eu vou alcançar respeitabilidade ou vou alcançar santidade pela frequência à igreja, pela participação nas ordenanças, até na Santa Ceia. Ou seja, não confiando em outra coisa e em outra pessoa, senão em Jesus Cristo. E aqui eu já termino essa introdução. Preste atenção. Toda a sua confiança com relação à busca da santidade bíblica e o viver da santidade bíblica e o avançar na maturidade cristã em direção à perfeição cristã, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, amar-se plenamente, amar ao próximo como a si mesmo, depende só e exclusivamente da obra, do mérito de Jesus Cristo, da operação de Jesus Cristo na sua vida, do Espírito Santo, do Pai, da Trindade excelsa. Não é tudo que você faz, é tudo que eles fazem em você, é tudo que Deus faz em você. James Harvey disse assim: Senhor, é mais difícil negar o orgulho próprio do que negar o próprio pecado. Então, nós estamos trabalhando com essa proposição. Você já entendeu? É mais difícil negar a autojustificação, o orgulho próprio de frequentar muito, de ler muito a igreja, de ler muitos livros da Bíblia, muitas vezes, de orar tantas vezes. Coisas que podem levar você ao seguinte raciocínio: eu estou conseguindo alcançar. Não, você não está conseguindo, não. Se algo está sendo gerado em você que se assemelhe à santidade de Deus, essa obra está sendo realizada pelo próprio Deus. Se você está caminhando em direção à imagem e semelhança de Deus, isso é obra de Deus. Não é obra minha ou obra sua. Em segundo lugar, um homem terá que desistir dos seus pecados. Não há como alcançar a vida que Jesus espera, deseja para nós, sem desistir dos pecados. A santidade bíblica passa por aí. Tem que haver um momento onde você rompe com o pecado. Você terá que renunciar terminantemente a todos os seus pecados. Talvez esses pecados lutem diariamente, na verdade eles lutam diariamente contra nós. E nós vamos ter que lutar diariamente contra ele. E às vezes é o bom combate, não é? E às vezes quase haverão de nos derrotar. E nós temos que nos manter em posição de combate como soldados arregimentados por Deus. Porém, ele nunca poderá ceder. Você jamais poderá ceder ao pecado. Cumpre-nos avançar, manter uma guerra perpétua, permanente contra todos os pecados. Está escrito: lançai de vós todas as vossas transgressões, põe termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, cessai de fazer o mal. Eu cito aqui três textos: Ezequiel 18, 31, Daniel 4, 27 e Isaías 1, 16. Então, ser crente é algo que custa, irmão. Custa, irmã. Ser crente, ser cristão é algo que custa. Que custará a um homem todos os seus pecados, a um ser humano. Já entenderam? Quando eu falar homem, estou falando de humanidade. Então, ser crente é algo que custará a um homem, a uma mulher, à humanidade, todos os seus pecados. Simplesmente todos. Simples assim. Todos. Pastor, mas como? Nós vamos ter que manter a postura de combate. E Deus vai nos ajudar. Porque quem opera é Ele, quem pode fazer é Ele, quem pode gerar santidade é Ele, a imagem é dEle, a semelhança é dEle, e o único que pode gerar essa imagem e semelhança, fazendo com que rompamos com o pecado, é Ele. Também custará a um ser humano o seu amor ao lazer. Irmão, irmã, é claro que Deus não está contra você ter o seu momento de descanso. Ele mesmo criou o sábado. Está lá no relato da criação. É claro que Deus não está contra alguns momentos gostosos de lazer. Ele mesmo vai providenciar isso. Ele vai providenciar para que você se regozije. O texto, Jesus vai até explicar isso mais claramente. O sábado não foi feito para... O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, é para ele se regozijar, é para ele descansar. Nisso, os legalistas acabam quebrando a cara. Não tem outra palavra. E eu estou falando do sábado por causa do sábado criacional, mas a partir da igreja primitiva, a igreja primitiva vai rompendo com o judaísmo, e embora não haja nenhum texto, nem de Jesus, temos que ser honestos, nem de Jesus, nem apostólico, que diga assim: vamos romper definitivamente com o sábado. O que aconteceu com a igreja é que a igreja foi, desde o primeiro século, no conflito com o judaísmo, acabou por adotar o domingo da ressurreição do Senhor como seu dia de guarda. Mas sempre temos que ter em mente que o Senhor estabeleceu o quarto mandamento, e o quarto mandamento é o sábado. Mas não tenhamos essa questão do sábado como uma questão escravizadora, até com relação ao dia. Ou seja, transformemos a nossa vida num grande sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Todos os dias devem ser. E nisso está, então, implicado o regozijo, está implicado o descanso, está implicado o lazer. E é claro que Deus não é contra isso. Mas transformar o lazer em um ídolo, colocá-lo em primeiro lugar, fazer com que ele se torne uma necessidade premente na sua vida, ao atender essas necessidades do lazer, talvez você fique muito longe da santidade bíblica em direção à perfeição. Você não poderá negligenciar qualquer coisa que possa te escravizar e tirar o Senhor do primeiro lugar. Não poderá negligenciar isso. Então é claro que você vai descansar, mas não deixe isso se transformar numa prioridade, num ídolo até. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Por quê? Porque não abriu mão do trabalho, não abriu mão da determinação, não abriu mão da disciplina. Embora a determinação, a disciplina, o trabalho não vá gerar em você uma justificação própria, não é a sua justiça, mas você manteve-se como bom soldado, combatendo o bom combate de Cristo. Se você é preguiçoso, você já vai pecar e não vai vencer o item anterior que nós falamos. Temos que romper e desistir do pecado. Preguiça é um pecado capital. E não negligencie a sua luta contra isso também. Só não transforme a sua vida numa vida sem descanso, sem regozijo. Isso Deus não quer. Mas não viva para o lazer. Não transforme isso no primeiro lugar da sua vida. Porque a busca da santidade bíblica custará a uma pessoa o seu amor ao lazer. Entendem isso? Transformar o lazer na sua prioridade. Entre o lazer e o amor ao Senhor, eu fico com o lazer. É isso. Entre o lazer e o seu comprometimento com o Senhor, que vai implicar em oração, que vai implicar em leitura bíblica, sim, que vai implicar em frequência à igreja, sim, tudo isso. Só não pode ser autojustificadora, né? Nada disso pode ser autojustificador. Mas custa ao ser humano o amor ao lazer, colocar o lazer em primeiro lugar. O amor transformado em prioridade, o amor ao lazer transformado em prioridade, fazendo da sua vida uma vida escrava do lazer. Tem gente escrava do trabalho e tem gente escrava do lazer. Em último lugar, nessa proposição de abertura, o autor afirma, eu quero acompanhá-lo, porque já disse a vocês que é isso que estou fazendo. Ser cristão custará um homem a aprovação do mundo. Ai, ai, ai, ai, ai, pastor. Isso vai ser difícil. Vai, irmão. Vai, irmã. Porque, como eu disse, e a psicologia hoje já, com um século pelo menos, aí trabalha com muita propriedade, nós, em muitos casos, durante a vida, por vários aspectos, em vários aspectos, né? Em vários segmentos da nossa vida, somos tentados a viver para sermos aprovados pelos outros. Isso é a aprovação do mundo. Pelos outros, às vezes cristãos, e às vezes por outros que são da empresa e não são cristãos. São da escola e não são cristãos, e você, se quer viver santidade bíblica, vai ter que pagar um preço. E o preço é a aprovação do mundo. Nem sempre o mundo vai aprovar você. Aliás, eu quero ser honesto: na maior parte dos casos, o mundo não vai aprovar você. Quanto mais santidade você alcançar, quanto mais santidade Deus te gerar em você, tá bem? Para ficar bem colocado, quanto mais da santidade dele ele gerar em você, mais o mundo vai te odiar. Até o mundo disfarçado de igreja. O mundo disfarçado de igreja local, o mundo disfarçado de denominação, o mundo disfarçado de moralidade, o mundo disfarçado de sucesso, o mundo nos seus mais diferentes disfarces, no lazer, por exemplo, também, ou no excesso de trabalho, no êxito, no sucesso, conseguiu ser o maior profissional que a minha família já viu. O mundo vai me considerar. Eu quero te dizer que se você estiver buscando isso, aprovação do mundo, você está se distanciando da santidade bíblica. Naturalmente, somos avessos a um tratamento injusto, a falsas acusações. Julgamos ser muito difícil tolerar as acusações sem causa, por exemplo. Quanta luta nós temos nessa direção, irmãos e irmãs. Não seríamos feitos de carne e sangue se não desejássemos contar com a boa opinião das pessoas. Não é que nós estamos rompendo com a ideia de que a opinião das pessoas também nos faz bem. Também faz bem. Também faz bem, é parte do processo da sua autoafirmação como ser humano. Agora, entenda, a santidade gerada por Deus vai fazendo com que aqueles que não têm essa experiência de Deus, muitas vezes, fiquem contrariados. E dentro, eu falei, dentro e fora da igreja. E quanto mais busca de santidade, menos aprovação. Sempre será desagradável não ser aceito, mas isso está no preço. Está no preço não ser bem compreendido. Está no preço viver solitariamente. Está no preço ser incompreendido pelas pessoas, às vezes por uma moralzinha medíocre. Isso é muito comum dos religiosos, né? Por parte dos não religiosos, eles não suportam ver a vida de Deus sendo gerada, né? Porque eles são guiados por Satanás e os valores do mundo os acompanham. Então, eles não suportam ver a santidade de Deus ser gerada em você. Por parte dos religiosos, o que eles não suportam é ver em você alguma coisinha, ou algum erro, ou alguma coisona, não importa, e ele quer incompreender, ele quer não compreender você para dizer: você não é tão santo assim. Você não é tão santa assim. Isso é difícil, irmão, irmã. Já estou velho para poder dizer a você, careca, já não enxergo direito, já fico à vontade para poder dizer muita coisa. Viver solitariamente nessa busca da santidade, sendo incompreendido, é dificílimo. Porém, não há como evitar. Entenda, querido, não há como evitar. Eu fui claro, da parte do mundo, porque o mundo odeia a vida de Jesus. E da parte dos religiosos, porque eles não suportam que você esteja alcançando, recebendo de Deus e alcançando, sim, a vida que Deus espera, porque Deus está concedendo em você, e ele muitas vezes não está alcançando. Não está recebendo. Primeiro, talvez porque não esteja pedindo ao Senhor. Talvez porque não esteja almejando. Talvez porque não esteja também se determinando. Aqui não como autojustificativa, mas como parte do preço da vida com Deus, da vida devocional. São muitos motivos. Geralmente são moralismos. O cálice que o nosso Senhor bebeu, irmão, irmã, também deve ser absorvido pelos seus discípulos. Preste atenção. O cálice que o Senhor Jesus bebeu vai ser um cálice que nós vamos ter que beber também. Cristo era desprezado, logo você, a caminho da santidade bíblica, será desprezado. Tem uma missionária que eu amo muito, prezo muito, considero muito, posso não concordar em tudo, claro, não concordo com tudo, nem comigo mesmo. Eu olho para a minha história, irmão, irmã, você tem que ter essa autoavaliação, né? Você olha para a sua história e fala assim, opa, esse cara aqui de um ano atrás não é exatamente o que eu gostaria, o de hoje está melhorzinho, o que Deus gerou já aperfeiçoou. Bom, então já não concordo com o cristão de um ano atrás, o cristão de 10 anos atrás, o cristão de 37 anos atrás, como é meu caso. Quando me converti, esse ano completo 38 anos de vida cristã, eu não concordo com aquele homem. Se eu não concordo nem comigo mesmo em tudo, logo eu não concordo com todos os irmãos em tudo, em todo o tempo. Mas eu admiro muito essa irmã, muito. Por uma série de motivos que eu não vou poder listar aqui agora. Né? Citaria, né, a busca da santidade bíblica. Eu acho que isso resume, né? A disciplina, a determinação, o desejo de que Deus opere. E ela sofre muito pela sua raiz judaica. E por ser cristã, sofre como uma judia e sofre como uma judia convertida ao cristianismo. É a missionária que trabalha conosco nesse ministério. Então, Cristo era desprezado, ela está sendo desprezada, como judia é desprezada, às vezes pela vizinhança, como cristã é desprezada. Cada cristão que você vê no caminho da santidade bíblica será desprezado, está sendo desprezado ou é desprezado no momento, ou já foi, ou está sendo, ou será. E o mais rejeitado entre os homens. Da onde o senhor tirou isso? Da sua orelha, pastor? Não. E o bispo tirou isso da cabeça dele lá no século XIX? Não. Isso é Isaías 53, versículo 3. Cristo foi o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se somos discípulos de Cristo, se somos corpo de Cristo, somos desprezados também. E quanto mais o Senhor nos assemelha a Ele, mais desprezo sofreremos. E outro tanto acontecerá conosco. Que esse item também seja listado, irmão, irmã. Ser um cristão custará a um homem a aprovação do mundo. E eu já disse que o mundo pode estar fora da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja também. Uma religião que nada custa, nada vale. Ah, pastor, eu já ouvi o senhor falar isso nas outras 5 ministrações, na introdução e nos 4 capítulos. E eu quero contradizer porque a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça e o senhor está dizendo que eu sou santificado é pela graça, é obra de Deus. Eu estou dizendo que você recebeu a graça da sua salvação. Você recebe a graça de Deus para a santificação, é a graça salvadora, é a graça santificadora, mas eu não disse que ela não teve custo, teve sim, só que eu não estou pagando, não fui eu quem paguei por todo o processo. Eu pago um pouquinho, cada apóstolo pagou um pouquinho, cada discípulo paga um pouco, mas não foi sem custo tudo isso. Teve um custo sim, irmão, irmã. Custou a vida de Jesus de Nazaré. Custou a Deus enviar seu filho ao mundo, fazer com que ele, plenamente Deus, se fizesse plenamente humano, que ele deixasse a imortalidade e viesse vestir a roupa da mortandade, da mortalidade, fez com que ele saísse lá da glória com os anjos e viesse estar aqui sendo afrontado pelos fariseus e por outros grupos da época. Teve preço, sim. Não fomos nós que pagamos? Não. Por isso nós chamamos de graça preveniente, justificadora, salvadora, santificadora. Porque graça é um favor que nós recebemos e que nós não merecíamos, que nós não merecemos. Essa graça teve um preço. E esse preço foi pago por Jesus e pelo Pai, que enviou o Filho, e pelo Espírito Santo, que concebeu Jesus e viu tudo. Tem preço, sim. Só que o preço todo foi pago por ele. Agora, como discípulos, nós sofremos, como que quando Paulo fala, né? Agora vemos como num espelho, mas então veremos face a face, falando do celeste porvir. Eu diria para você que o preço que nós pagamos é assim, é como um espelho da época em que havia. O espelho era de bronze polido. Nós pagamos um preço, mas nada que se compare ao preço que Deus pagou, que Jesus pagou, que o Pai pagou, que Jesus pagou, que o Espírito Santo pagou. Então nós podemos afirmar uma religião que nada custa, nada vale, porque Deus pagou. Você vai pagar também, como parte do corpo dele. Mas só não ache, não considere que o preço que você está pagando é justificador. Que o preço que você está pagando em si é santificador, por si próprio, por sua causa própria. Não, toda obra é obra da graça. Desde a morte, como um vale de ossos secos, até o momento da glorificação, é obra da graça, é um favor imerecido. Era para nós estarmos condenados. Então, uma religião que nada custa, nada vale. Custou. Custou toda a obra de Deus. E custa a obra de Deus na nossa vida. E custará a obra de Deus na vida de todo que se converter. E custará a obra de Deus na vida de toda pessoa, até o dia do juízo final. Um cristianismo barato e destituído de cruz, que é o que a gente tem visto por aí, mostrará ser um cristianismo inútil que não pode obter a coroa. Por isso, irmãos, em segundo lugar, eu afirmo para você, abandonando já, deixando a proposição e o primeiro item, a importância de nós calcularmos o preço. A importância de calcularmos o preço. Tem um preço. Ele pagou com a sua obra meritória. Nós que não merecemos, estamos agraciados. Estamos recebendo o favor. Mas como parte do corpo dele, e quanto mais ele gera a imagem e a semelhança dele em nós, nós vamos pagar o preço também. Nós vamos pagando. Nada comparável ao que ele pagou. Mas vamos pagar. Se você não entender isso, jamais vai alcançar a santidade bíblica. Visto que não queriam calcular o preço, miríades dos filhos de Israel, voltando um pouquinho lá no Êxodo, pereceram miseravelmente no deserto, entre o Egito e a terra. Eles não queriam pagar o preço de atravessar o deserto. Tem gente que para na vida cristã porque não quer atravessar o deserto. Essa é uma regra. Partiram do Egito transbordantes de zelo, de fervor. Opa! Moisés nos libertou, como se alguma coisa fosse capaz de fazê-los parar. Agora nós vamos, agora nós somos triunfantes, vencedores. Porém, quando encontraram perigos, dificuldades ao longo do caminho, a sua coragem não demorou a esfriar. É o que acontece na vida cristã. Surgiu o conflito, surgiu o combate. Opa, já não quero mais. Agora já vou esfriar. Vou desistir de tudo. Eu vou até fazer outra coisa agora, que me pague melhor e que eu possa gastar mais o tempo e eu possa até desfrutar de alguma imoralidadezinha ou grande. Eu já não quero. Agora já não quero mais. Tem que atravessar deserto? Não quero mais. Não haviam pensado que eles encontrariam obstáculos no deserto. Eles tinham pensado que a terra prometida seria toda deles assim, ó, no estalar de dedos, como eu estou falando para você. Dentro de alguns poucos dias nós estamos lá e não vai custar nada. Dessa maneira, quando inimigos apareceram, eu me lembro dos amalequitas, cito aqui para você, ou provações, ou a fome, ou a sede, começaram a testá-los. Aqui o melhor é começaram a testá-los. Eles murmuraram contra Moisés. E como perturbaram a vida do pastor Moisés. E murmuraram contra Moisés e contra Deus, preferindo retornar ao Egito. Em uma palavra, eles não haviam calculado o preço, irmão, irmã. E por isso perderam tudo. Todos aqueles de 20 anos para cima perderam tudo, morreram em seus pecados no deserto. Sabe por quê? Porque não quiseram calcular o preço. Muitos dos ouvintes que ontem dobrou na escuta, não sei se vai querer ouvir a próxima, mas eu quero dizer a você: muitos dos ouvintes do nosso Senhor Jesus Cristo retrocedem após algum tempo, abandonam, já não andam com ele. Muitos que estavam na época de Jesus também retrocederam depois de algum tempo, não queriam mais ser discípulos, abandonaram, já não andavam com ele. João, capítulo 6, versículo 66. É curioso, né? João 6, 66, o texto que alerta para aqueles que vão abandonar no caminho por não quererem pagar o preço. Por não querer calcular o preço, Demas abandonou, eu mencionei na ministração passada, ele não abandonou não só a companhia de Paulo, como também abandonou o Evangelho, abandonou a Cristo, abandonou o céu. Durante muito tempo viajou com o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, tendo sido um dos seus colaboradores. Todavia, ao descobrir que não podia ter amizade desse mundo, paralelamente à amizade de Deus, desistiu do seu cristianismo. Apegou-se ao mundo, disse Paulo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. No caso de Demas, nós não estamos fazendo nenhuma hipótese, não estamos aventando nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade, não. É uma afirmativa mesmo. Demas, tendo amado presente século, me abandonou. 2 Timóteo 4,10. Confira. Ele não havia calculado o preço. Ah, irmãos. Como eu quero que haja uma revolução na sua vida hoje. Aconteceu, está acontecendo na minha. E eu quero que aconteça na sua, mas você tem que entender e calcular o preço. O Senhor disse, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizava. Mateus 13, 21. Pouco a pouco, o zelo deles ia esmaecendo, o amor ia esfriando. Pouco a pouco, seus assentos ficavam vazios na assembleia do povo de Deus. Eles não mais são vistos entre os crentes. Mas por quê? É que nunca haviam calculado o preço. Gente que você conheceu, qualquer semelhança aqui com a assembleia, a todos nós da Assembleia de Deus, é mera semelhança, né? É mera coincidência, como fazem a brincadeira aí, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não, não é não. Quando você é assembleiano, você já viu um outro assembleiano que começou firme na fé, mas pouco a pouco foi desistindo, os assentos foram ficando vazios na igreja, um foi desistindo, o outro foi desistindo, sabe por quê? Não haviam calculado o preço. E os outros irmãos das outras denominações também, quanto que eu já vi isso, quanto que nós vemos isso. Sabe por que não haviam calculado o preço do discipulado? Mas por que isso acontece? É que eles nunca entenderam plenamente os sacrifícios exigidos pelo cristianismo bíblico, pela santidade bíblica. Nunca eles foram ensinados a calcular o preço. Por isso, essa pregação tem que ser feita para a igreja. Não adianta só dizer, ah, aceita Jesus como Salvador, vem aqui, recebe o batismo e a prosperidade amanhã, uma Mercedes-Benz vai estar na frente da sua casa. Isso tem sido pregado com tamanha frequência e os cristãos vão sendo gerados e nós vamos tendo um número de mais evangélicos no Brasil. Mas é um monte de gente que deixa a igreja vazia porque não calculou o preço. Missionários que desistem no meio da jornada, pastores e pastoras que desistem no meio da jornada porque não calcularam o preço. Em alta voz, eu me uno agora ao autor desse livro para dizer em todas as igrejas, em todas as igrejas, em todas as denominações, igrejas locais, calculai o preço! Porém, é de se insistir que essas verdades não deveriam ser apresentadas aos homens de modo cru, isolado e solitário. Eu aqui faço um adendo ao nobre colega do passado, dizendo isso tem que estar no bloco de formação cristã, desde a profissão de fé, da preparação para o batismo, desde o início do discipulado, nós deveríamos dizer honestamente aos homens que o que eles deveriam esperar. Se é que de fato professam o desejo de sair pelo mundo a fim de servirem a Cristo, ah, isso tem que ser avisado a eles. Não deveriam ser empurrados para o exército de Cristo sem serem informados acerca do que está envolvido na guerra cristã. Em suma, deveríamos dizer-lhes honestamente que lhes convém calcular o preço. Às vezes, como missionário agora, a tua denominação tem uma pessoa, o presidente, que oferta outros irmãos que você já conheceu e ministrou por toda a vida, esquecem, como esqueceram do apóstolo Paulo. Upa, passou um mês, dois, três, quatro, e as pessoas assim esquecem que o missionário tem uma vida, em alguns aspectos, igual a deles. Tem que comer, tem que vestir, tem que comprar remédio, tem que morar, tem que, né, todas as coisas, criar os filhos quando tem filhos, criar, né, as pessoas, mas esquecem disso. Por que que esquecem? Porque honestamente não calculam o preço nem para si, vão calcular o preço para o outro. Porventura, alguém gostaria de indagar qual teria sido a prática seguida pelos mais eminentes e melhores pregadores do Evangelho nos dias que se foram? Diz o autor: tenho a coragem de asseverar que todos eles, a uma só voz, dão testemunho da sabedoria do Senhor ao tratar com as multidões, conforme acabamos de averiguar. Repito para vocês o que ele disse no capítulo passado, tá bem? Lutero, Leitner, Baxter, Wesley, Whitfield, Bride, Roland, Hill, tinham plena consciência de quão enganoso é o coração humano. Eu acrescentaria aqui Finney, Moody, Oswald Smith. Eles tinham absoluta noção, plena consciência de quão enganoso é o coração humano e de quanto isso ia custar para eles. O clamor constante deles era: não vos deixeis enganar, considerai o que estáis fazendo, não correi atrás de seres chamados, calculai o preço, irmão. Presidentes de igreja, calculem o preço antes de expor as pessoas a uma vida indigna. Líderes, bispos, calculem o preço do que significa dirigir a sua denominação. Não exponhamos apenas um dos lados do cristianismo. Não ocultemos dos ouvintes a cruz da autonegação que eles precisarão carregar. Agora, vocês que lideram e eu que lidero, nós temos que entender, nós vamos precisar carregar a cruz. Enquanto estivermos falando da cruz, onde Cristo morreu pela nossa redenção, nós temos que incluir. Ele levou a dele e ele disse que nós temos que tomar a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele tinha a dele, que era suficiente, sacrifício único e suficiente para gerar toda a graça, desde a tua morte no pecado até a sua glorificação lá no céu. Agora, nós temos a nossa cruz também, ministerial, e nós temos que carregar, e os líderes têm que saber disso. Esse seminário é para líderes. Expliquemos claramente tudo quanto está envolvido no cristianismo. Ah, como eu gostaria de falar com cada líder, com cada presidente, com cada bispo de cada igreja. Pude falar em algumas, nas minhas denominações, na Igreja Mãe, agora nessa, estou falando de novo. Eu sei que muitas vezes isso parece ardido, doído, mas eu tenho que dizer: pensem claramente no que está envolvido no cristianismo. Plantar uma igreja não é uma questão de alugar um salão ou construir uma propriedade. Entenda o que significa o que está envolvido em cristianismo. Insistamos com os homens para que se arrependam e venham a Cristo, mas ao mesmo tempo insistamos com eles sobre a necessidade de calcular o preço. Vamos chamar as pessoas para aceitar Jesus, mas tem que avisar logo, tem que calcular o preço. O preço do perdão, por exemplo. Estamos vivendo uma questão a ser tratada onde as pessoas simplesmente se negam a perdoar. Então Jesus perdoou. A eles foram perdoados, mas tudo bem, mas eu não perdoo, não reconheço mais. Moisés errou, eu não quero mais Moisés. Moisés foi um assassino. Davi errou, cometendo um adultério e fazendo uma formação de quadrilha para matar o marido da mulher que ele queria tomar por esposa. Fez uma formação de quadrilha e adulterou. Ah, mas é Davi, é Moisés, nós não reconhecemos mais. É porque não entendeu o que está no preço do cristianismo. Se Jesus te perdoou, você tem que perdoar. Ou jamais será a imagem e a semelhança de Jesus. Deus está falando ao seu coração, mas ao mesmo tempo insistamos com todos: você tem que calcular o preço. Ser cristão será isso. É orar, é ler Bíblia, é não transformar o lazer num ídolo, nem o trabalho num ídolo, é não transformar homens em ídolos. É não se auto-vangloriar, é perdoar, é amar, é deixar o fruto do Espírito, né? O amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade, a perseverança, tudo isso tomar conta do teu ser. Em terceiro lugar, alguns indícios. Não tenho desejo algum de desencorajar você, não. Quem quer que seja. Ou de impedir quem quer que seja de engajar-se no serviço de Cristo. Diz o autor, e eu estou com ele. Nosso desejo não é esse. O desejo do nosso coração é encorajar todos que avancem. Só que tem que saber que avançar para a santidade bíblica implica em carregar a sua cruz. Calculemos o preço de todas as maneiras possíveis e com todo cuidado. Lembremos-nos ainda que, se contarmos corretamente e considerarmos todas as facetas da questão da santidade bíblica, coisa alguma ou questão alguma pode nos ficar fora da visão, do alcance. Todas as facetas da questão. Coisa alguma precisa infundir-nos receio. Eu não estou dizendo, o autor não está dizendo que você precisa recear ser cristão, ser discípulo, ser uma liderança na sua igreja local, ser até chegar à esfera de grande liderança, mas você tem que entender o que é isso e depois calcular o preço. E eu cito nessa terceira parte dos indícios, o que ele põe como letra A: antes de tudo, calcule e compare a vantagem que você vai ter no cristianismo, que é o celeste, uma vida plena, abundante aqui, e o céu eternamente, infinitamente, mas calcule a perda que você vai ter também. Que você vai perder muito, vai ser muito machucado. Vai ser muito ferido, vai ser muito desprezado, vai ser muito abandonado, vai ser muito injustiçado muitas vezes, vai ser muito incompreendido na família, no colégio, na faculdade, na empresa. Calcule as vantagens e as perdas. Letra B, calcule e compare, em segundo lugar, o louvor e a desaprovação. Ou seja, Deus vai se agradar, e quanto mais ele se agradar, ele vai habitar na tua vida, porque Deus habita em meio ao louvor. Então, na medida que a sua vida, ele vai gerando a imagem dele, a semelhança dele, sua vida vai sendo um louvor, uma adoração a ele. E aí, sendo um louvor e adoração, ele habita mais em você. Ou seja, é glória em cima de glória, é regozijo em cima de regozijo. É maravilhoso. Mas entenda, você será desaprovado pelo mundo que odeia a Jesus. Desaprovado por muitos que não querem essa fé cristã, fora os que estão fora da fé. E será desaprovado por esse anseio tão grande por uma santidade bíblica dentro da igreja. Opa, o que que é isso? Não precisa tanto, tanto assim, pastor. Eu já ouvi isso, irmãos, inúmeras vezes. Não precisa isso tudo. E não precisa ser, como metodista, vivi quase 50 anos, então, não precisamos ser como Wesley. Nem precisamos ser como os primeiros missionários assembleanos que chegaram no Brasil, ou os primeiros lá dos primeiros grupos da Azusa, da Rua Azusa, do Avivamento, final do século XIX e depois início do século XX. Não precisa tanto assim, pastor. Não precisa tanto assim, meu líder. Não, qualquer coisinha aí tá valendo. Se entrar uma graninha aqui, melhor ainda. Ah, líder. Ai, diz o Senhor, ai de vós, arrependei-vos e fugi da ira vindoura. Calcule e compare o louvor da parte de Deus, mas calcule que, se você tem louvor da parte de Deus, você será desaprovado pelos que não têm fé em Jesus e será desaprovado por religiosos mornos e frios. Calcule e compare em seguida os amigos que você vai ganhar e os inimigos. Se você é um crente santo, dotado de coração sincero, por um lado você precisará considerar a inimizade de Satanás. Satanás vai se levantar contra você todo dia e ele não respeita nem sábado nem domingo, viu? Para quem vem da experiência mais sabática e para nós da comunidade cristã que começamos a celebrar no dia do Senhor, eu quero dizer, mesmo respeitando o quarto mandamento, eu quero dizer, ele não respeita não. Ele põe principado, potestade para trabalhar todo dia. É inimizade de Satanás e inimizade dos maus. Que eu repito, de uma pessoa amada por mim, aprendi essa expressão, do mal que é oriundo de Satanás e dos maus, que ele usa, demônios e pessoas. Por outro lado, você contará com o favor e amizade do Senhor Jesus Cristo. Os seus inimigos, quando muito, poderão apenas ferir-lhe os calcanhares. Talvez rujam em altos brados, cruzando terra e mar para conseguir a sua ruína. Ele quer te destruir, o diabo quer, os demônios querem, as pessoas que ele usa, os maus, eles querem a sua ruína, mas não poderão destruí-lo. Porque não podem destruir Jesus. E o que está sendo gerado em você, que nós estamos chamando de santidade bíblica, é a imagem e a semelhança de Jesus. Ele não consegue destruir a imagem e a semelhança de Jesus. Mesmo que você ainda não tenha chegado à perfeição, anime-se. Pastor, mas eu ainda tenho um pecado. Esforce-se, coloque diante de Deus, peça para que ele elimine todo o pecado, porque você está contra todo o pecado em você mesmo. Peça a ele, mas se ele não tirou tudo ainda, não vai desanimar, não. Mantenha sua posição firme, porque ainda que com limitação, o único que não pecou foi Jesus, ainda que com limitação em uma área ou outra, o inimigo não pode destruir você. E Deus está gerando em você a imagem e a semelhança de Jesus. Isso ele não pode tocar. Aprenda isso na vida de Jó. Deus até autorizou ao diabo para tocar em dezenas de áreas da vida dele, podemos assim dizer, assim, porque talvez seja uma dezena, né? Ou não chegue a uma dezena na primeira instância, mas em seguida as consequências foram dezenas de perdas. Agora, uma coisa ele não podia tocar na vida dele. Ele não podia tocar na vida de Jó. O diabo não vai poder tocar na vida que Deus está gerando em você. A letra D. Além disso, calcule e compare a vida presente e a vida futura. Estou mencionando toda hora. A bênção da vida presente, a bênção da vida futura lá no céu. E mesmo com luta na vida presente, lá no céu não vai ter mais essa luta, mas compare. A letra E, calcule e compare, além disso, os prazeres do pecado. É claro que o pecado traz prazeres. É claro, senão ninguém pecaria. É o óbvio. O pecado traz prazer. Gera algum tipo de prazer. Temporário, efêmero, transitório, mas ele gera. Compare isso, os prazeres do pecado e a felicidade do serviço prestado a Deus. Se você é um crente santo em santidade bíblica, a caminho, né, da santidade bíblica, no caminho da santidade bíblica, em caminho de santidade bíblica e dotado de coração sincero, Ah, nada se compara. Eu estou usando várias expressões aqui, prepositivas, para você poder entender e viajar junto com isso. Os prazeres que o homem mundano obtém com os seus atos são vazios, são irreais, são insatisfatórios, não geram satisfação. São como uma fogueira de espinho que resplandece e crepita por alguns minutos, mas então apaga-se para sempre. Por outro lado, a felicidade que Cristo confere ao seu povo, ah, é algo sólido, é duradouro, é substancial, não depende nem de saúde física, nem de circunstância externa. O júbilo dos perversos é breve, diz a palavra. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Jó capítulo 20, versículo 5, Eclesiastes 7, versículo 6. É incomparável. Há um velho cântico também que se chamava assim: satisfação. Satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer ou melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Aleluia, glória a Deus. Achei o segredo. É Cristo no coração. Não se compara a satisfação que você tem em Cristo, a satisfação que você tem em amar as pessoas, a satisfação de ver Jesus sendo gerado em você, a satisfação de ver o perdão brotando de você, a satisfação de amar, amar e amar a Deus, a satisfação de amar o próximo, a satisfação que Deus vai gerando em você, não é comparável a nada que esse mundo possa dar. O júbilo dos perversos é breve, irmão, mas a nossa satisfação é eterna. Calcule e compare igualmente as tribulações sofridas pelo verdadeiro crente e as tribulações reservadas para o ímpio após a morte. Ele vai para o inferno e vai sofrer de modo que nós não conseguimos, de modo indescritível, que ele vai sofrer no inferno e depois seu nome. Em algum momento, depois de um milênio, pelo menos, e agora eu não vou entrar nessa matéria, mas depois de sofrer demais, o seu nome não será achado no livro da vida. Em algum momento, Deus ainda exterminará para sempre a memória desse ser. Então você vai, como verdadeiro cristão, vai sofrer? Vai, mas nada se compara com o que o ímpio vai sofrendo para o inferno. Então segura as pontas, vamos firme. O verme que não morre, o fogo que não se extingue, é o que está reservado para eles. São coisas que ultrapassam o poder dos homens conceber ou descrever plenamente. Os homens conceberem ou descreverem plenamente. Calcule e compare, em último lugar, o número daqueles que abandonam o pecado e o mundo para servir a Cristo, e o número daqueles que abandonam a Cristo e voltam para o mundo. Olha, se encontrou a Cristo realmente e provou dessa satisfação sem fim, ah, o número daqueles que abandonam o pecado é muito maior do que aqueles que abandonam a Cristo, mas se encontrou a Cristo. Não se encontrou a religião. Se só encontrou a religião, muita gente sai. Sai, sai, sai, sai, porque não aguenta. Não aguenta o preço. Mas se encontrou a Cristo, o número dos que encontraram de fato o prazer, a satisfação de ser um seguidor de Jesus, ah, esse número é incomparável. É muito maior. Cito para você, para encerrar essa meditação, como foi que Noé perseverou na construção da arca? Ele estava sozinho, em meio ao mundo de pecadores e incrédulos, foi obrigado a suportar o ridículo, a zombaria, a desaprovação, mas o que deu energia ao seu braço, levando a trabalhar com paciência diante de todos os obstáculos? Sabe o que foi? Foi a fé, irmão. E ele calculou o preço mediante a fé, não tendo dúvida de que ia construir a arca e que era, isso era vantajoso. Como foi que Moisés conseguiu também resistir a abandonar todos os privilégios que ele tinha como príncipe do Egito, como filho da filha de Faraó? Ele calculou o preço. E o que o impulsionou foi a fé em Deus. Ele viu que fazer a vontade de Deus e libertar o povo de Israel era muito mais precioso do que os privilégios como filho da filha de Faraó. Ele calculou o preço por meio da fé. Como quem vê aquele que é invisível, estando persuadido de que abandonar o Egito e confinar-se no deserto era preferível. Nós podemos ficar aqui sem parar. Como foi que Saulo, fariseu, chegou à conclusão que deveria tornar-se cristão? Só para você entender em resumo. Ele abandonou uma carreira de teólogo no Sinédrio. Era esse o futuro de Paulo, de Saulo. E ele teria o seu ganho como sacerdote. Ele ganharia muito bem. Eles viviam muito bem na época de Jesus, os sacerdotes. Hoje também tem muito sacerdote que vive muito bem, enquanto os missionários vivem na miséria. Na miséria, não é na pobreza, é na miséria. Muitos missionários. Estou falando os de verdade. Mas o que que Saulo optou? Por se manter fariseu e fazer carreira sacerdotal? Não! Ele teve fé em Jesus, ele acreditava que Jesus lhe aparecera na estrada de Damasco e poderia lhe proporcionar 100 vezes mais do que aquilo que ele desistira e no mundo vindouro, a vida eterna, por meio da fé, portanto, ele calculou o preço e viu claramente para que lado pendia o prato da balança. Ele acreditava firmemente que carregar a cruz de Cristo era lucro. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia! Ah, queridos, armados dessa fé, haveremos de conferir às coisas o seu devido valor. Dotados dessa fé, não acrescentaremos coisa alguma à cruz. Nós temos que pregar só o evangelho da cruz, não o evangelho que dá certo. Eu ouvi de um grande amigo, grande colega, não, mas esse modelo de igreja, ele dá certo, ele faz sucesso. Não me importa se faz sucesso, se não tem a ver com o modelo exato de Jesus, não importa, não é a vontade de Deus. Nós temos que calcular o preço de ver a igreja crescer segundo o modelo de Jesus. E Jesus não inventou uma série de coisas que estão inventando por aí. Dotados dessa fé, nós não acrescentaremos nada pregação sobre a cruz, a palavra da cruz, a teologia da cruz. E nem subtrairemos qualquer coisa da coroa de glória. Todas as nossas conclusões serão corretas. Nossa soma total não apresentará qualquer equívoco, irmão. Irmã, e para encerrar, muito obrigado pela paciência e pela resposta que vocês têm dado. Só ainda lhes falta fidelidade para com essa obra, mais oração, mais divulgação ainda. Mais, pastor, muito mais. Temos que alcançar a terra inteira. Essa obra e muitas outras obras. E você que nos conhece, falta se comprometer efetivamente, financeiramente. Para não deixar os outros ficar naquela se vai ter ou se não vai ter comida amanhã. A gente sabe que vai ter, porque o Senhor é nosso pastor, mas É uma coisa muito desgastante, é uma coisa que não está no preço que Deus deseja se a igreja se mobilizar. Depender dele, sim. Ir ao altar buscar a provisão dele, sim. Esperar dele, sim. O pão a cada dia, sim. Ótimo. Mas é fundamental saber que aqueles que estão juntos também não vão abandonar o barco, não vão fazer como Demas, deixar no meio da missão. Porque uma religião que nada custa, ou uma missão que nada custa, também não vale nada. Os líderes denominacionais erram nisso. Eles querem a religião crescendo, eles querem a igreja crescendo. Só que eles querem investir um pouquinho só. Um pouquinho só. De preferência, nada. Se o obreiro puder arrumar a provisão dele, melhor. Uma religião que nada custa, uma denominação que nada custa, também não vale nada. Porque Jesus nos deu modelo. E Deus nos deu um modelo. Se você quer mudar toda a história e fazê-la de volta ao Jardim do Éden, dê o seu melhor. Ele deu o seu filho amado. Líderes, bispos, presidentes, fazer missão sem grande custo também não vai ter grande resultado. Não vale nada. Porque você está envergonhando o Evangelho de Jesus. Desperte antes que se torne tarde demais. Se converta, se arrependa e fuja da ira vindoura. Seja você quem for, presidente que for, bispo que for, se arrependa e fuja da ira vindoura. Pastor que for, missionário que for, se arrependa e fuja da ira vindoura, porque vai estar todo mundo entrando no portal celestial e o Senhor vai dizer para você: você não, eu não te conheço, porque você fez tudo o que era possível para não investir nos meus santos. Você só queria o resultado para ter vanglória, para ser reconhecido na sua denominação ou nas outras denominações. Na sua região, no seu campo, no seu distrito, dê o nome que quiser, dependendo da sua denominação. Uma religião, uma denominação que nada custa, uma missão que nada custa, também nada vale. Despertem, líderes, antes que se torne tarde demais. Desperte, arrependam-se. Eu estou falando em nome do Senhor, voz do Senhor. Uma voz que clama no deserto diz para vocês agora, mais do que o bispo escreveu. Ele escreveu, mas eu estou insistindo mais. Despertem e arrependam-se. Despertem e convertam-se. Despertem e confiem. Despertem e orem. Despertem e divulguem. Despertem e contribuam. Não descansem enquanto você não puder dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Quanto lhe custa a sua religião? Quanto lhe custa a sua denominação? Para você, quanto custa a expansão do seu campo? Quanto custa a expansão pro avanço da sua região, do seu distrito? Quanto lhe custa? Quanto custa para você e para a sua própria esfera aí de liderança, sua diretoria? Quanto isso vai custar? Se custa pouco, então, amigo, você está contrariando a Deus. O modelo de Deus é dar Jesus. Então, se você quer avançar, pense que você tem que dar o melhor e não fazer negocinho. Quem faz negócio é comerciante em São Paulo na 25 de março. Até recomendo para o Brasil inteiro. Não é fazer negocinho. É investir pesado em oração, em apoio, em divulgação. A obra precisa de muita divulgação. E em sustentação. Se qualquer ouvinte dessa mensagem, ou leitor desse livro, desse capítulo, realmente sente que tem calculado o preço e que tem tomado a sua cruz, então o bispo e eu também agora convido você a perseverar e seguir avante. Pastor, eu ouvi, entendi que Deus pagou o preço e ele tendo pago todo o preço, desde a minha salvação até a glória, ele deu o melhor. Eu entendi que é preciso dar o melhor sempre, mas que a salvação vem dele, a justificação vem dele, a santificação vem dele, a glorificação vem dele. Não é obra minha, é obra dele, mas no que depender de mim, eu vou carregar a minha cruz, ou seja, o meu ministério. Ministério que está proposto por Deus para mim. Para você entender, eu ouso dizer que você, por muitas vezes, sentirá o seu coração a ponto de desmaiar, irmão, que você será dolorosamente tentado a desistir de tudo. Eu quero te avisar antes de você começar. Mas é porque eu estou crendo que uma revolução está acontecendo nesses dias e vai continuar acontecendo até que o anticristo se manifeste completamente e depois de um período de sete tempos, ou sete dias, sete anos, perdão, o Senhor acabe com essa maldade, essa malignidade toda. Durante 3 anos e meio ainda o anticristo vai enganar. Isso pode ser 3 anos e meio literal, ou pode ser metade de um tempo completo. E depois 3 anos e meio, ele vai se revelar como maligno, vai sentar no trono de Israel, no templo. E os judeus vão acordar e vão ver que o verdadeiro Messias é Jesus. E haverá uma última oportunidade de testemunho ainda para essa nação, porque Deus não esquece a sua aliança. Então, antes de você começar, se você entendeu que Deus fez tudo para sua justificação, salvação, santificação e glorificação, e já fez até prevenientemente. E se você quer participar, entenda, o seu coração às vezes vai estar a ponto de desmaiar. Você será dolorosamente tentado a desistir de tudo. Você passará por desespero. Os seus inimigos lhe parecerão ser tão grandes e tão fortes, e serem tantos, os seus constantes pecados, que ainda não foram santificados, lhe parecerão ser tão fortes também, tão poderosos, tão assim invencíveis. Caramba, eu não consigo vencer esse. Eu venci aquilo, aquilo, aquilo. Eu não li a Bíblia, agora eu leio. Eu não orava, agora eu oro. Deus está gerando em mim uma santidade, um amor, tal. Mas isso eu não consegui vencer. Deus ainda me deixou esse espinho na carne. Isso poderá parecer tão forte para você que você poderá ter vontade de desistir. Os seus amigos lhe parecerão tão poucos, tantos que você acolheu. Que olham para você do ponto de vista não de tudo que você fez, mas de meia dúzia de pecados que cometeu. Os amigos sumirão e parecerão ser tão poucos. E o caminho lhe parecerá ser tão íngreme e estreito que você nem saberá direito o que fazer. A despeito disso, diz o bispo de Liverpool, e eu repito agora, a despeito disso, entretanto, afirmamos que você deve perseverar e prosseguir avançando. Em último lugar, depois de 1 hora e meia, mas isso vai mudar sua vida, vai mudar sua igreja. Ouça sozinho, depois ouça com a sua família, depois ponha para ouvir na igreja. Ouça na igreja, e líderes, e diretores, e presidentes, ouçam sozinhos também, e ponham para a diretoria ouvir também. Não é porque é do bispo de Liverpool, não. Bispo Rail. Não é porque esse pastor está pregando, não. É porque essa é a verdade. Nós precisamos entender o que significa o preço na trajetória da santidade bíblica. Que é graça de Deus, mas tem um preço. Teve um preço que ele pagou, que é o sacrifício único e suficiente Mas ele diz assim: eu quero que você carregue a sua cruz. Paulo foi decapitado. Pedro, provavelmente crucificado de ponta cabeça. Tiago morreu nos primeiros 5 anos de ministério, após a morte de Jesus. E todos os outros que estão sofrendo todo dia. A luta contra Satanás, o mundo e a carne, unidade anterior. A presença e a companhia de Cristo serão compensações suficientes para você. Segura as pontas, irmão. Segura as pontas, irmão, irmã. Segura as pontas. Fica firme aí. E me ajuda a ficar firme aqui. Serão compensações suficientes por tudo quanto tivermos que sofrer nesse mundo. Quando virmos conforme somos vistos. E contemplarmos em retrospecto a jornada da vida. Sem lembrar dessa citação, eu falava isso agora há pouco para minha esposa. Nós veremos como estamos sendo vistos. Nós veremos como Deus vê as coisas. Nós veremos face a face cada realidade. Nós contemplaremos em retrospecto a jornada da vida. Então nos admiraremos de nossa própria debilidade de coração. Por outro lado, a grandiosidade da graça, preveniente, justificadora, salvadora, santificadora. E glorificadora, esse é o caminho da graça, tá bem? É uma graça só, mas que se manifesta nessas várias etapas. Nós até nos maravilharemos de termos dado tão exagerada importância à nossa própria cruz. Nós temos que carregar a nossa, sim, mas quando a gente olhar o todo, nós vamos falar assim: nossa, a cruz que nós carregamos era pequenininha comparado ao que Deus fez. E nós vamos então, não vamos mais dar tão exagerada importância à nossa cruz e pensado tão pouco a respeito da nossa coroa. Nós vamos pensar, quando a gente olhar toda a realidade, quando a gente já tiver também em processo da glorificação, nós vamos falar: poxa, a cruz que nós carregamos não foi tão pesada assim, e a glória que nos foi proporcionada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de ninguém, em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Nós vamos ver que tudo que sofremos foi muito pequeno comparado com a nossa coroa. Nós nos admiraremos de que, ao calcular o preço, tenhamos ao menos chegado a duvidar. Quantas vezes duvidamos, irmãos? Nós vamos nos surpreender e falar: poxa, duvidei muitas vezes. Nós vamos ficar admirados: como é que eu pude duvidar tanto? A respeito do lado para o qual penderia o prato da balança na hora final, nós vamos ter essa perspectiva também. Mas diz assim a palavra final: encorajemo-nos. Eu dou para você uma palavra de coragem. Quem participa desse ministério tem que estar preparado. Eu disse, devocional de 1 minuto é uma bênção. Cântico que nos enviam de 2 minutos, 3 minutos, é uma bênção. Devocional de 5 minutos é uma bênção. De 15 é uma bênção. Nós temos outra proposta. Não é uma questão de querer demorar. Se avise para a pessoa que você vai divulgar o WhatsApp ou que vai divulgar o blog. Você diz: olha, são estudos um pouco extensos. Não muito, não. Comparado com a glória que nos está proposta, mas são mais extensos. Mas é para nos dar o que eu vou dizer agora para você: coragem, irmão, coragem, irmã, vamos firmes. Não estamos longe de nossa pátria celestial. Talvez custe muito ser um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, um cristão coerente. Mas quero te dizer, junto com o Bispo Rayo, vale a pena. Calcule o preço e vale a pena. caminhar na santidade bíblica, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Receba a bênção. Eu vou pedir de novo. Ouça sozinho. Tem o meu pastor, colega aqui, eu vou pedir para ele. Ele tem um cachorro lindo, lindo, lindo. Vou falar, ó, fica lá perto do cachorro. Não ouça junto com todo mundo da família, não. Tem uma família grande, maravilhosa. Ouça sozinho. Depois ouve com a família. Depois vamos ouvir na igreja. O que a Bíblia diz sobre o preço nessa trajetória da santidade bíblica. Isso é só um pouquinho, comparado com tudo que Deus tem para falar ainda sobre preço. Mas nós vamos encerrar nossa parte aqui agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder para pagar o preço de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E permaneça conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, a fim de que cada um de nós glorifique a Cristo por ter carregado a cruz como sacrifício único e suficiente de graça para nós, caro de modo indescritível para Ele, de graça para nós, e que a graça, o amor, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja uma grande motivação e um encorajamento para que cada um de nós, espalhados pelo mundo inteiro, cristãos, tomemos a nossa cruz. Tomemos a nossa cruz, que está ligado a ministério, cruz. Tomemos o nosso ministério, carreguemos. E assim seja até a vitória final. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente, e nos conduza a valorizar o preço que Jesus pagou e entender o preço que nós temos que pagar. Que assim seja para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.